Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de Les a Les, na voz de Diamantino Teixeira. Olá então para todos, boa noite, eu sou o Diamantino Teixeira e vou estar consigo em mais uma emissão do Portugal de Les a Les. Esta é a emissão 9 para este dia de quarta-feira, hoje 30 de março, ano de 2011. Juntos vamos então musicalmente percorrer Portugal de Les a Les. Está na sintonia da Antena Web em www.radioantenaweb.info. O início desta emissão de hoje para a voz bonita de Natália Casa Nova, do álbum Ecos de Outono, os Diva, e este tema bem bonito chama-se Amor Errante. Depois os Perfume e o tema Intervalo. Venha então daí, durante 120 minutos só a música portuguesa passará por cá nesta emissão. Primeiros sons desta emissão de hoje do Portugal de Lanzalés para os Diva, o tema Amor, Errante e ainda os Perfume com o tema Intervalo. Ficamos agora com os Cabeças no Ar, o Nó da Gravata e também a voz de Jorge Palma. Encosta-te a mim. Venha então daí. Até bem perto das 23 horas, eu quero contar com a sua companhia. Deste lado, fica a promessa de lhe oferecer a melhor música. Mil voltas ao pescoço para dar o nó da gravata. Faço o melhor que posso e ele não ata nem desata. Dou nó cego à paciência, quase até ficar caió. Que é triste a nossa aparência depender assim do nó. Muita água de passar lá no meu porto de abrigo. Mais depressa hei de dar quem fizer bem, que se nota um transcendente, pode vir a ser alguém. Com um G grande de gente, dizem-me com insistência, é um disco já arriscado, rapaz, para teres decência, tens de ter nó aprumado. Muita água de passar lá no meu porto de abrigo, mais depressa hei de dar, hei de dar um nó bem dado contigo. É porque o nó da gravata diz mais do engravatado do que um coração que bata num peito mal amanhado. Dou mil voltas ao espelho e o nó sempre mal dado. Sei que vou chegar a velho com o nó sempre de lado. Muita água de passar lá no meu porto de abrigo. Venho do nada, porque que arrasei, que não quis, em nome da estrada, onde só quero ser feliz, enrosca-te a mim. Vai desarmar a flor queimada, vai beijar o homem bomba, quero adormecer. Tudo o que eu vi, estou a partilhar contigo. E o que não vivi, um dia hei de inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar. Quero-te bem. Encosta-te a mim. Encosta-te a mim. Quero-te bem. Vamos prosseguindo nesta emissão do Portugal de Les a Les, com mais música para ouvir. Já de seguida, mais três temas. A voz de José Afonso traz outro amigo também, ainda Paco Bandeira, Fiz um contrato com o vento, e Rui Bandeira, Como tudo começou. Venha daí connosco. Eu conto com a sua companhia para percorrermos Portugal de Les a Les até bem perto das 23 horas. Amigo, maior que o pensamento. Essa estrada a mil vai, por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo, que o vento é meu amigo também. Em terras, em todas as fronteiras, por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, falo contigo também. Se aqueles que ficaram da parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. deixar prender, nem por oiros, nem por falas, nem por balas de morrer. Fiz um contrato com o vento que hei de cumprir por inteiro, dizer pão e dizer povo desde janeiro a janeiro. Fiz um contrato com o vento sobre as arribas da serra, de só apertar a mão a quem disser não à guerra. Fiz um contrato com o vento sobre as arribas da serra, de só apertar a mão a quem disser não à guerra. Contrato com o vento que o vento não sabe ler, mas entende deste mundo mais que os livros de saber. Fiz um contrato com o vento entre estevas e pinhais. Posso cantar toda a noite que ninguém me prende mais. Ninguém me rasga a canção na liberdade que invento, que o vento é meu aliado e ninguém amarra o vento. Ninguém me rasga a canção na liberdade que invento, que o vento é meu aliado. Ninguém amarra o vento. Antena Web, sintoniza-te. Vai dizer como é que tudo começou? A minha vida já não faz sentido agora. Sei, não vai haver nenhuma forma de te ver. Sei eu saber por que razão te foste embora. E sem querer fazer a tua mão, não mintas mais. Espero que continue por aí na companhia da Rádio Antena Web. O mesmo é dizer que espero também que continue a viajar connosco nesta emissão do Portugal de Les a Les, referente a 30 de março de 2011. Seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Musicalmente vamos prosseguir com mais três temas para ouvir. Carlos Paião, Olá Cegonha, ainda Ana Moura, Os Búzios e também a voz de José Alberto Reis. Amor Intemporal. Prensa no olhar triste,

Neste mundo de ferro e aço, onde tudo me parece igual, ninguém mira para o que eu faço, mesmo que seja intencional. Depois de tentar várias cenas em que todas me correram mal, em nenhuma eu tive a sorte e fui até chamado a tribunal. Tive nome no jornal, fui um caso nacional e fiquei bem conhecido. Cão, tenho uma vida de cão, todos me dizem que não, ninguém me faz bola, nada. Cão, tenho uma vida de cão, todos me dizem que não, ninguém me faz bola, nada. Cão, tenho uma vida de cão, todos me dizem que não, ninguém me faz bola, nada. Cão, tenho uma vida de cão, todos me dizem que não, ninguém me faz bola, nada. Não. Como eu, alguém que tu nunca jamais entendeste, para que lamentar o que aconteceu? Há um outro alguém a esperar por ti. Há um alguém na multidão que vai te adorar com devoção. Há um para ti, eu que chego em casa e mal me faz sentir. Não chores nunca mais, pois tu vais ser feliz. Ouve com atenção esses versos que eu fiz. Há um alguém na multidão que vai te adorar com devoção. Há um com amor o seu coração. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Now let's Abrimos então esta segunda parte da emissão de hoje do Portugal de Lanzalés com os Táxi, o tema Vida de Cão, ainda Ricardo e Henrique, Alguém na Multidão, e os Resistência, o tema A Noite. Vamos falar-lhe então da próxima entrevista que vai acontecer aqui na sua antena web, já na próxima sexta-feira. Vamos ouvir a voz da menina, só mais um bocadinho. Chama-se Diana Rodrigues. É a próxima convidada para uma entrevista aqui na sua antena web, em Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, às 17 horas, com Carlos Bonaparte. Tarde demais para amar. É este o tema que estamos a ouvir. E antes que seja tarde demais, então é tempo para a entrevista em Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, às 17 horas, com Diana Rodrigues e a conversa com Carlos Bonaparte. Tarde demais para amar é o tema que estamos a ouvir em fundo. Mais uma voz, mais uma entrevista, mais uma conversa. É não perder na próxima sexta-feira, às 17 horas, em Tempo de Antena, com Carlos Bonaparte. Sim, porque os menos famosos também têm o seu Tempo de Antena aqui na sua, é claro, antena web. Tarde demais para amar é o tema que vamos ouvir já a seguir, de Diana Rodrigues. O tema que vamos ouvir já a seguir, dizia eu, na íntegra. Antes que seja tarde demais, então vamos a isso. Roubaste seja tarde demais. Devolve o meu amor. Estivemos então na íntegra com este tema de Diana Rodrigues, Tarde Demais para Amar. Diana Rodrigues, que, como já lhe disse, é a próxima convidada do programa Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, às 17 horas, próxima convidada de Carlos Bonaparte. Vamos prosseguir nesta emissão de hoje, emissão referente ao dia de quarta-feira, 30 de março, e não 29, como por lapso, creio que já disse por aqui. Hoje é, de facto, 30 de março. Vamos continuar com uma voz muito jovem, dizia, para ouvir, Índia Melhoa. É isso mesmo. Está a pensar muito bem. É a filha de Ana Melhoa. Este tema que vamos ouvir chama-se O Show Vai Começar. Depois, as vozes de Nelo Silva e Cristiana, Diz-me Diante Dela. Fique por aí, venha então comigo até bem perto das 23 horas. O show vai começar. Ninguém pode faltar. Em cada canção eu mostro quem sou. Cantar foi o que eu quis. Assim eu sou feliz. O palco é minha casa, onde eu me entrego e me dou. As mãos no ar, toda a gente a dançar. Foi o que eu quis. Assim eu sou feliz. Nesta emissão do Portugal de Lés a Lés, por aqui passaram as vozes de Índia Malhoa, o tema O Show Vai Começar, e também de Nel Silva e Cristiana, Diz-me Diante Dela. Agora três vozes do fado, a começar por Jorge Fernando, o tema Trigueirinha, depois Cátia Guerreiro, com um fado que eu particularmente gosto bastante, chama-se Asas. Logo depois, Maria da Fé e este tema que se chama Eu Queria Cantar-te um Fado. Vamos ficar então nesta emissão do Portugal de Lés a Lés com este momento de fado, três vozes que escolhi para hoje, que espero sejam do seu inteiro agrado. Trigueirinha de olhos verdes, vê lá se perdes teu ar trucista. Com tua graça atravessa, perde a cabeça qualquer fadista. Se és cantadeira de brilho, vem cantar ao desafio, mas toma tino,

próxima estação, Antena Web. Continuação de uma ótima noite de quarta-feira aqui na nossa companhia. Nós somos a Rádio Antena Web. Esta é a emissão do Portugal de Les a Les, que acontece todas as quartas-feiras entre as 21 e as 23 horas, com a seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Estivemos com três vozes do fado: Jorge Fernando, ainda Cátia Guerreiro e também Maria da Fé. Ficamos agora com Paulo de Carvalho e Tosé Brito. Olá, então, como estás? Sara Tavares, Nova Feira da Ladra. E, por último, os Trovante, Memórias de um Beijo. Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar. Quando ela entrou e sorriu e me olhou, não deixou ficar o nosso amor pelo chão

estrelas são como livros escondidos no pó. As lembranças são os sorrisos que queremos rever. Devagar, devagar. Mais música nesta emissão do Portugal de Les a Les. Ficamos agora com a voz de Anabela e também de João Portugal. És tudo para mim. Eu só quero teu beijo. Estamos no final desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les, a caminhar a passos largos para o seu final. Ainda tempo para ouvir mais três temas: a voz de Dina, Amor de Água Fresca, ainda Duarte Mendes com Madrugada e Fernando Tordo, Adeus Tristeza. Estou